Golfe Foxtrot Visual Alcocamp. Golfe Foxtrot Semi Torre 1-1-8-6. Vai uma torre, depois me levou Foxtrot. Bom dia, 62, o nono da Oxineta, autorizado a decolagem da 10, o vento é 140 graus, 129. Autorizado a alinhar e decolar o Oxineta 62 nono. ...22 no PAB, reporte no através do Parque Pituaçu ou para a descida mais recuidada. Tá QNH, 1021. Passa na final da 17, Gustavo. Ciente, está autorizado o pouso na 17. O vento é 130 graus, 109. Livre pouso na 17, Golfo. Sou em Salvador, o trip 5345, ponto de espera da 10. O trip 5345, só observe o Airbus da Oceaner. Após a rolagem do tráfego, está autorizado a alinhar e manter a 10. Alinha e mantém após o Airbus 5345. Quebec, Caro Lourenço no meu pé, decola a pista no sede, curva direita, corredor axé, controle 120.8, aciona código padrão 0161. Sala 3859, reduza para 200 nós a velocidade. Pode dar controle, hein? Pode fazer a colagem aqui? Bom voo. O Oceaner 629, decolado aos 40, chame o controle em 120.8, boa viagem. Controle 1208, obrigado, bom dia. O Mike Quebec, tá livre o acionamento e chame táxi. No contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, está autorizado a voar direto dele após ver a pista. Para o 360, após 2000 voo a Leda, Leda Bridge 62-11, obrigado. Mike Acudeta, desça para 1.000 pés, que é no 021. Vitor Charlie Bravo, tráfego essa posição de 3 horas, 2 milhas, passando 1.400 pés para 1.000 pés, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado no localizador. Para 2.000 pés, quente, porém não avisa o tráfego, Vitor Charlie Bravo. Para o Ok, o Serra Golf Fox, seu solo foi aos 4-2, está autorizado o táxi à direita para Aerostar, bom dia. Trip 5345, decolagem autorizada da 10, vento é 150 graus com uma dúzia de nós. Em livre decolagem 5345. 3.359. Só poder passar de 2.223 para pista de acionamento. Salvador, passa na rede 2223. Salve 2223, autorizado, puxa o pack, se não é portátil. Vai, pode aplicar com 2223. do trip 5345, decolado aos 43. Chame o controle, 120.8. Uno 208, trip 5345, bom dia. Salvador, bom dia, trip 5345, decolado, cruza 1200 pés, Dael. Trip 5345, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 380, saída, Dael. Autoriza, Dael, com referência? No ponto de espera, da 17. Da bridge, controle 120.8, aciona 55 no quadro. Autorizado, Campinas, Visa 360, via 3 de Gonomia, decolada pista no zero, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, transponder 55 no 4, controle 19.8, azul 4298. Planejamento correto, repasse flashback final 4299. Pode repetir para o azul 4298? 4299, confirmando, está correto o planejamento, volta pronto push. Autorizado, pronto push, azul 4299. Salvador, bom dia, Oceanair 6225, ciente da MAI, autorização para Brasília, 340. Oceanair 6225, Brasília, nível 320, decola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Nitsa, após prossegue Puído, Upper Whisky 10, Formosa e PCT após. Controle 120.8, aciona 5520. Autorizado, Brasília, nível 320, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, após transição Nitsa, Puído, Upper Whisky 10, Formosa. Aciona 5520, controle 1208, Oceanair 6225, portão 01. Correto, reporta push, 1225. Ciente, reportará. Amador, gol 1923, 6, not push, aciona. Papa Romeo, Sally Fox Trot Direct, desça para 3 mil pés, está livre dos mínimos de ETAP. Para 3 mil pés, o Sally Fox Trot Direct. Controle, poderia confirmar o azul? QNH 1021. 1021, graças. Cuidado, chame torre, 118, décima meia. 118, meia. Oxané, 62, 11, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, alternando 133, décima 25. Chama agora o centro Recife, 1251, alterna 13325, obrigado, bom dia. Vitor Mike Quebec, alinhar e manter a 17. Gente, Mike Echo Delta, aguarde no farol de Itapuã para o cruzamento da final da 10. Temos um caravan na curta final da 10. Aguarde para prosseguir para pouso na 17, mantendo o Itapuã inicialmente. Ok, está mantendo Itapuã, tem o tráfego no visual, Mike Echo Delta. O Vitor Charlie Bravo, informo helicóptero à sua direita na linha do litoral sul. Não vai interferir no seu pouso. Calibrado. É que a Delta Vista, o caravan na curta final da 10. Afirmo. Ok, curve à esquerda agora, mantendo a sua separação com o tráfego e reporte para o cruzamento da final da 10. Mantendo o tráfego no visual, vai reportar para o cruzamento da 10 Delta. Gente, Vitor Mike Quebec, só um instantinho para decolagem. Temos tráfego na curta final da 10. O Mike Eco Delta está autorizado o cruzamento da final da 1-0 e aguarde para girar base. Autorizado o cruzamento, aguarda para girar base, o Delta. O Mike Quebec, observe o tráfego, carga, cruzando agora o eixo da 1-7. Após, está autorizada a decolagem da 1-7, o vento é 1-50 graus, 1-3 nós. Então, Mike Quebec, torre. 3, tem 2 autorização para Guarulhos. Afirmativo, está autorizada a decolagem do ano 7, 150 graus é o vento, ano 4 nós. O Mike Delta, gire a base e aguarde para a final do ano 7. Base aguarda a final do ano 7, Mike Delta. Leda após bridge, após o Lu 1-6, aciona 5-5-1-3, o TAN 3-6-3. Afirmo, a rota após brilho é pesolou no meio. E reporte pronto posto, 3.000. Reportarei, muito obrigado. Solo Salvador, Victor Charlie Bravo, livrou na sua escuta. Então Charlie Bravo, confirma o PAD. Então passa aqui, o PAD 3, ó. Autorizado o táxi em frente, quilo 43, atento ao sinalizador, Victor Charlie Bravo. Charlie Bravo. Solo, passarete 2223. 3223. Estamos atrasados, será que o voo vai demorar muito pra sair? Final 23, tem que matar, né? Tá bom, agora o guardião agora sai. Patrulha de Salvador, Vitor Mike Quebec. Ser 1-7, o vento 140 graus 1-0 nós. Informa o Airbus da TAM na final da 1-0. Ok, cliente do Airbus vai para a Capitão 1-7, o Mike Quebec. Cliente da presente, sobe para 2500, direto Cairo. Controle, bom dia, com 072. Gol no 072, essa é a identificação, autorizada a chegar na mar e desça para nível de voo 050, QNH 1021. Na identificação 050, MGT, chegada mais, 1027. 407, confirme pessoas a bordo? 0 pé. 7. O número pé já está destino, guardião 07? Afirma. 7. Está na prioridade do destino, guardião 07? 9359. Sente, reporte 20 Mineiro de Salvador. 20 Salvador, Guardião 07 de Porto. Tá devido à segurança do gol, sente passar de 2223. Tá do gol 923, tá com problema no compartimento eletrônico. Se a gente não conseguir resolver em mais um minuto, a gente vai estar com isso. Passarelo 2023 tem condições de decolar da 1-7? Claro que tem. Não, desculpa, não temos, devido ao peso, não tem condição. Você que pediu pro X-Bow táxi antes, o controle, só pra isso. Ok, só um minuto. Próximo táxi, voo 923, foi selecionada por aqui, POB 1979, 3:30, galhão. Autorizado TAG, passe 1 no Índia, ponte espera da 1-0, 2-8-6-12, que ligou 1-0-2-1, no Coronel 2-3. 2-0-2-1, tem a ponte espera da 1-0, quando lá 2-8-6, obrigado. Para pushback acionamento, posição 8, azul, 4-2, vantagem. 299, autorizado, puxa, importante. Autorizado, puxa, contra-ataque de 4299. Tá 3859 no solo 54, tá autorizado livrar à direita e chame o solo 1219. 9, direito, tá 3859. Salvador, tá 3859, livrou. 3859, taxia Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tá 3859. Salve Salvador, acionamento 225, portão 01, para o pushback acionamento. Acionamento 225, após Embraer 145, da passadeira. Liga o pátio, inicia push, aponta. Ciente, após passar 145, está autorizado o push, o acionamento 225. Estabilizado no curso localizador, o Charlie Foxtrot Juliette. Charlie Foxtrot Juliette, time torre 1-18-6. 18-6, bom dia. Guardião 07 na escuta do controle. Quilo, prossiga. Nós estamos no pátio 4 para acionamento, giro, junto a recuperar o solo por aproximadamente 5 minutos. Ciente, está autorizado, reposte no término. Pode alinhar o seu repassador 2223? Há a possibilidade também de... Seu repassador 2223? Mantenha escute aguarde autorização. O passareiro 2223, mantenha o ponto de espera, temos um tráfego na final da 1-0. Aqui o gol já nos atrapalhou para sair, agora para decolar também. Sim, esse passareiro 2223. O Mike Cuquilo, autorizado o giro de manutenção, ele vai fazer o pairar a quantos metros do solo? Não, é dentro do solo, é 3 metros. Sim, está autorizado na minha escuta permanente. Bom dia, Papa Romeu, Charlie Foxtrot Juliette, fui aliás. Papa Alfa 3-1. Sente o tráfego no 078. Obrigado, Sérgio. Torre, bom dia, Papa Romeu, Charlie Foxtrot Juliette, fui aliás. Meu aeródromo amigo. Ok, Sente, bom dia. O Papa Romeu, Charlie Fox Juliette. Avistado o tráfego, está autorizado. O pouso na 1-0. O vento é 1-40 graus, 07 nós. E o ajuste é 1-0-2-1. Livro pouso na 1-0, Charlie Fox Juliette. Segue o mesmo teu ponto. Não há tráfego conhecido em formato, autorizado livrar frequência para coordenação. Para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 126.0. Olá, bom dia, né? 312 da Oxenet. Última aeronave chamou o solo, confirmando o posto na 6312. 6312, no 10 com a 90 para Recife. Recife, só no próximo, 6312. 5, POB 96, 4 horas e 27 de autonomia, alternando Goiânia. Autorizado táxi Índia, ponto de paradão no 02-862, Kenigal no 021, no Xanemia 225. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera 1186, Oxenair 6225. 3259, após o Azul livrar a reta Juliette, ingresso portão 09. Pouso azul para o 09, o trato 385. Você é cópia para o 6312, Paulo? Afirmo, só um minuto, número 2. O número 05, pronto, cópia? O número 05, pronto, cópia? Solo Salvador, o triplo 5221, autorização do cara da conquista. 221, só um minuto, cópia. Xené 6312, pronto, cópia? Cópia. 650 Recife, via Peruísco 58. Decola pista no zero, curva esquerda. Sai da PUCA, transição Caju. Controle 120.8. Aciona 5521. Xené 6312. 350 Recife, Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, PUCA, Aru, 1208 a controle, 5521, aciona o 63, 12. Correto, reporta o PUS, 6312. Alô, bom dia, Papa Romeo, Charlie Foxtrot, Juliette, lembrou? Charlie Foxtrot, Juliette, bom dia, autorizado, táxi em frente, quilo, bate 3. Bate 3, tá aqui em frente, o Charlie Foxtrot, Juliette. Tripe 5-5, hoje Tripe 5-2, 2-1, protocolo. Proceda. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, decola pista no zero, curva direita, sai da arbó, elefa, após direto, controle 120.8, aciona 5-5-3-2, Tripe 5-2, 2-1. Autorizado, vitória da conquista, 200, decola no zero, curva direita, pista da arbó, elefa, após direto. Chamando o controle 208, direciona 5532, é o triplo 5221. Ok, muito obrigado. O passarelo 2223, decolado ao 00, chame o controle 120.8, boa viagem. Para Brasília, no 300. 3304 Brasília, 380 autorizado, via Pesulo no César, decola pista no zero, curva direita, sai da bota, elefa, controle 120.8, aciona 5523. Autorizado então, Brasília no 380, decolada 10, curva direita, boia elefa, 208, controle de saída, 523, transponder. Correto, porta push, 3304. Porta push, 3304. Gol 1605, pronto, cópia. 305, copia. 360 Galeão, via Pesulu no zero, decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5522. 4299, alinhar e mantém 1-0. Alinhar e mantém 1-0, azul 4299. Foda. Correto, Papus. Boa noite. Localizador, gol 0-7-8. 7, aproximação, chame torre, 108.6, bom pouso. 108.6, obrigado, até mais. Autorizado, pushback, free boy na táxi, seu chanel 6302. Bom dia, gol 0-7-2, estabilizado em elenco. Bom dia, gol no 0-7-2, aguarde pista livre, o ajuste é no 0-2-1. 1021 na escuta, 0-7-2. Xané 6225, decolado ao 03, chame o controle, 120.8. 208, boa. Controle, o Xané 6225, bom dia, passa a 1500 na sua escuta. 6225, contato radar, sua fala, viu 320, perfil Momo. 320, perfil da Momo, 6225. 23, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, não tem 13325, boa viagem. Icono 2335. Boa. Mike Quebec, visual com posição, mão parecida. Isso, com referências visuais, frequência livre, Vitor Mike Quebec. Quebec, até a próxima. Ok, listando azul, passo 299, obrigado. Salvador, Mike Air Fox. Mike Air Fox. Approach control. Good morning, Ocean 6311. Can I descend to level 160? 605. Arrive at dispatch level 040, QNH 1021, read the signal. Roger, MD Firebomb arrive at descent 040, QNH 1021, 6311. O 4299 da colada 05, chame o controle 120.8. 98, tchau, obrigado. Táxi, o Chané 6312, tem autonomia 3 horas e 30, está alternando Natal, POB 102. Chané 312, autorizado o táxi, Pátio 1, Índia, Ponte Caradão 902, 8612, Quiringão 9021. Autorizado o táxi, em frente, baixo, Índia, 18612, Chané 6312. Perdão, entendemos Leda, certo? Leda, foi Leda. No 072, no solo ao 07, libere a direita, 1219, o solo. Quilo, tá na escuta da torre? Tá afirmativo, mas é Quilo na escuta da torre. 7. Na avião, calibrar o passe, a Índia, desceu, puxe, aponta a cama. Após a planta via calibrar, está autorizado o pushback acionamento agora no 605. Solo, bom dia, bom. 072, bom dia, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, vai reportar a Juliette. Solo, Salvador Web, linha 729, com assunto 90. Confirma? 672.